Essa é nossa sina, aqui não tem problema na rima. Conquista Caio, Ai, Diadema, JC entrou em cena. Eu sei qual é o esquema, unidos pra mostrar que o hip hop vale a pena. Porque essa é nossa sina, aqui não tem problema na rima. Conquista Caio, Ai, Diadema, JC entrou em cena. Eu sei qual é o esquema, unidos pra mostrar que o hip hop vale a pena. Sou nego Lê, vou dizer o que acontece. Rola muita treta lá na zona oeste, irmão. Tamo chegando, respeitando quem merece. Pra nós, a voz da favela prevalece. Com os loucos do meu lado me apoiando e dando ideia. Invado a sua mente, aí, mano, já era. Aí não tem modinha, aí não tem novela. Se a mídia mostra parque, eu vou mostrar favela. Não tem pros lacaia e nem pros tuxi-tuxi. Não tem pra playboyzada e nem pro Dani Gucci. Porque o júri tá formado e só os loucos vem somar. É tipo arquivo negro, irmão, tipo FMA, oh. Tipo aquele mano correria até umas horas. Que quando dá um back, curte sim, que curte nóia. Eu tô com o pai me lixando pro que o sistema pensa. O júri tá formado, essa foi minha sentença. Regis a justiça, a clave é forte. Sou júri de atitude, consciente até a morte. Chegando e relatando Z, ó, que não se ilude, é só mano, firmeza é só. De atitude a união foi feito, laço não vai desatar. É trema, burguesia, Curitiba, Paraná. Magnata aqui, você passa mal. Esmaga o seu slogan de cidade social. Considerados porta-voz da periferia. Aqui não tem Alice, nem País das Maravilhas. A bomba cronometra e quando explode é o terror. Pra quem não me conhece aí, eu sou mentor. Essa é nossa sina, aqui não tem problema na rima. Conquista Caio, Ai, Diadema, JC entrou em cena. Eu sei qual é o esquema, unidos pra mostrar que o hip hop vale a pena. Porque essa é nossa sina, aqui não tem problema na rima. Conquista Caio, Ai, Diadema, JC entrou em cena. Eu sei qual é o esquema, unidos pra mostrar que o hip hop vale a pena. Deixa eu chegar pra somar. Não invejo o que o vai ter, só quero que Deus pode me dar. A fé, coragem, a força pra poder lutar. Saber representar meus truta na hora H. E sou humildão com tudo e todos em qualquer lugar. Reconheço e agradeço a todos os parceiros que trincou junto com nós, irmão. Isso não tem preço. Batendo cabeça, prestando atenção no som. Dizendo que era informativo e que não era só refrão. Eu na composição, prospero o progresso. Reivindico justiça e direitos através dos versos. Zoião sai da frente que é nós de novo, os narrador do sofrimento e da voz de um povo. Ritmo e poesia, mistura alucinante. Aqui é Raul chegando veredicto em prol semelhante. Quebrada do cantão, cantão, cantão. Não tem dublê na cena, na rima é mais um guerreiro. Da periferia eu represento os maloqueiros. Aqui é WF não, exemplo de evolução. Júri de atitude consciente em ação. Lutando pelo povo pobre de baixa renda. Nem vende blá blá blá que o JC não tá à venda. Sai fora mercenário, aqui não tem otário. Vê os mano em paz, pode crer meu salário. Na zona oeste eu faço a rima pra maluco sangue bom. Se envolver com nós, pula no refrão. Prossigo na missão, se liga na fita. Eu represento a malária da conquista. Só com a cara e a coragem no rap pra arregaçar. Os doidos e as mina curte o som e agitar. Cultura hip hop tem DJ e grafiteiro. Break apavora, vale mais do que o dinheiro. Só quem é entende e sabe qual que é. Na disposição mais um guerreiro vai na fé. Vai! Disposição a milhão pra derrubar, é um, dois, três. Chegando pra trincar, caiu a Siquenei. Pra você que pensou que o JAC tinha acabado, aí chegado, preste atenção no meu recado. O júri tá formado, a ideia é consciente. E o pet tá carregado e pronto pra bater de frente. Com o tipo de gente inconsequente que só fala bosta. Cumprimenta pela frente e apunhala pelas costas. Movido a ambição, se esquece dos irmãos e do tempo que caminhava lado a lado na missão. Admiração que se transforma, transforma em desgosto. Rap corria na veia, hoje em dia corre no bolso. Eu tô aqui pra julgar o que é certo ou errado, mas tem umas fitas que me deixa revoltado. Critico o nosso som, diz que falta informação. Que meia dúzia de log fica pulando no refrão. Eu entrei em cena pra provar o contrário, pra mostrar o sofrimento do povo no cenário. Da terra sem lei, contrariando a estatística. Sonei JAC, movido a crítica. Por mal ou por bem, meu ponto de vista eu vou mostrar. Carapuça tá aí, se servir é só usar. Por mais que a minha vida seja um pesadelo, sigo sem erro, sendo guerreiro.